Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Cheguei na beira do porto onde a sonda se espalha. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Jardim, um coreto à música e à saudade. De Moacir Barbosa de Souza, professor, ao colega Rubens. Permita-me a impertinência. Ouço o programa via internet por razões sentimentais e profissionais. Sou professor do curso de radialismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e procuro passar aos alunos a importância dos estudos históricos para o entendimento do momento presente. Estudo e pesquiso a história da mídia sonora. Daí a descoberta do seu programa na querida USP, onde cursei doutorado e rádio e TV em 1996. Mantenha-se sempre no ar. São os meus desejos. Assino e-mail, o professor, o senhor, o nosso gentil ouvinte, Moacir Barbosa de Souza. Pelos elogios, pela audiência e pelas palavras, nós agradecemos imensamente este e-mail. Mas vamos nós com música. Ele e seus alunos lá no Rio Grande do Norte a nos ouvirem, Juninho. Que coisa boa, hein? E a nossa servindo de referência para os alunos do professor Moacir Barbosa. Mas vamos atender Moacir Crema, que reside aqui em São Carlos. Ele é nosso gentil ouvinte, ele está conosco e ele gostaria de ouvir, nesta manhã de domingo, em A Pedida é Música, o Juca Chaves, que compôs essa música na década de 60, mas ela serve totalmente para os dias atuais. Ele fala da religião que se expande pelas televisões, ele fala da corrupção dos delegados, ele fala do salário atual dos deputados federais. É o Juca Chaves vendo em 60 o que poderia estar acontecendo hoje. Vocês vão ouvir dele, Juca Chaves, Caixinha Obrigado. Tudo isto para o senhor Marcio Crema, que está em nossa sintonia. Ainda quero ouvir do Ribeira Filho uma gravação antológica da Hebe Camargo, início de carreira. Arranjo do maestro Borba, Hebe Camargo canta Santo Antônio, por favor. Mediocridade é um fato consumado. Na sociedade onde o ar é depravado, marido rico, burguesão despreocupado, que foi casado com mulher burra mais bela, o filho dela é político ou tarado. Caixinha, obrigado. A situação do Brasil vai muito mal. Qualquer ladrão é patente nacional. Um policial quase sempre é uma ilusão. E a condução é artigo racionado. Porém, ladrão, isto tem pra todo lado. Caixinha, obrigado. O rock and roll nesta terra é uma doença. E o futebol é o ganha-pão da imprensa. Vença ou não vença, o Brasil é o maioral. E até da bola nós já temos general, que hoje é nome de estádio municipal. Caixinha Nacional. A medicina está desacreditada. Penicilina já é coisa superada. Tem curandeiro nesta terra pra chuchu. Rio de Janeiro tá pior que Tambaú. E de outro lado, onde está o delegado? Caixinha, obrigado. Dramalhão, reunião de deputado. É palavrão que só sai pra todo lado. Se um deputado abre a boca é um atentado. E a mãe de alguém é quem sofre toda vez. No fim do mês, 120 de ordenado. Caixinha, obrigado. Santo Antônio, por favor, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver. Todos têm seu bem querer, todo mundo é feliz, só eu que não posso ser. 13 noites fui rezar e acendi as 13 velas no teu milagroso altar. Santo Antônio, por favor, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver, faz voltar o meu amor. Santo Antônio, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver. É tão triste o meu viver. Todos têm seu bem querer, todo mundo é feliz, só eu que não posso ser. Este ano fiz trezena, 13 noites fui rezar e acendi as 13 velas no teu milagroso altar. Santo Antônio, por favor, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver, faz voltar o meu amor. Ano fiz trezena, 13 noites fui rezar e acendi as 13 velas no teu milagroso altar. Santo Antônio, por favor, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver, faz voltar o meu amor. Santo Antônio, por favor, meu santinho protetor, é tão triste o meu viver. Todos têm seu bem querer, todo mundo é feliz, só eu que não posso. Um jardim, o coreto, a música e a saudade. Amigos, parabéns pela programação. Não sabia que esta audição era transmitida em cadeia através da USP de São Carlos. Nesse momento em que escrevo a mensagem, está tocando a Valsa da Saudade, com a qual a minha mãe embalava nossos sonhos. Meu e de meus irmãos também. Gostaria que, se possível, fosse, tocasse uma música e oferecesse com muito carinho para minha noiva Ivani. A composição ele relata e quem assina é Jamil Missen. Nosso gentil ouvinte pelo e-mail, nós agradecemos e sua noiva será atendida na audição vindoura, seu Jamil Missen, e nós vamos sim tocar essa música do saudoso poeta Noel Rosa. Juninho, o nosso intervalo e na volta vão estar conosco Kelly Alves, Carlos Galhardo e Joel e Gaúcho.